elas gostariam de financiar projetos em defesa dos animais ameaçados de extinção. Bom, eu acho que deixaria imediatamente de trabalhar. Mais planos? Não tenho. Seria feliz assim. Eu nunca tenho tempo livre. E assim, teria todo o tempo da minha vida só para mim. Eu compraria uma casa enorme com um jardim grande, uma piscina e perto da praia. A casa teria pelo menos 10 assoalhadas. Eu abriria um centro de desporto para treinar crianças desfavorecidas. Desta forma, daria uma oportunidade a essas crianças que merecem ter um futuro melhor. Nós faríamos uma viagem à volta do mundo. Esse seria o nosso maior sonho. Com tanto dinheiro, partiríamos para uma viagem de pelo menos um ano. Ah, eu investiria parte do dinheiro em projetos de pesquisa na área de medicina para ajudar a descobrir a cura de doenças como o cancro ou a sida. Bem, eu acho que em primeiro lugar dividiria o dinheiro com familiares que precisam mais do que eu.